Introdução Workshop 586. A emoção cria movimento. O campo mais baixo é a emoção necessária para transmutar. Hidrogênio é humilde. Materiais de raios cósmicos elevam as emoções. Nenhum método. Perigo da pasta dente. Devoção de Rick. Um outro nome para esse workshop de hoje poderia ser Como a emoção cria movimento e é assim que nos moveremos no universo. O Sr. Cash sempre nos leva incansavelmente de volta às emoções, mas ao mesmo tempo ele nos dá um novo ângulo para contemplar nossa vida interior e eventualmente acessar nossa alma do homem. No momento estamos presos à fisicalidade dos foguetes, dos carros e de mover nossos corpos para ir a algum lugar e fazer alguma coisa. Mas isso é tudo o que sabíamos até o momento em que começou a nos ensinar o conhecimento da criação, onde a fisicalidade não é o foco principal, e no universo podemos viver sem manifestar a fisicalidade. Ele nos pediu para imaginar como teria sido a vida se nossos ancestrais tivessem escolhido permanecer na dimensão da energia ou da alma, em vez de ficarem tão apegados ao corpo físico e acreditarem que somente o estado da matéria é real. Como seria isso em nossa vida diária? Em primeiro lugar, apareceríamos nos lugares em que queremos estar e não precisaríamos fazer o corpo se levantar, caminhar até o carro e dirigir para algum lugar. Se pensarmos bem, isso consome muito tempo e energia em algo que não é necessário. Com todo esse tempo extra, não podemos simplesmente assistir televisão, pois isso fica muito chato depois de algum tempo. Precisaríamos desenvolver nossas capacidades mentais para o conhecimento e ter interesse em como a criação funciona. Em vez de olharmos para a vida pelo minúsculo buraco da fechadura de nossa programação atual, expandiríamos e logo aprenderíamos tudo sobre a Terra e, quando isso se esgotasse, expandiríamos para o Sistema Solar, Galáxia e além. Como foi dito em Jornadas das Estrelas, ir aonde nenhum homem jamais esteve. Isso se tornará nossa vida, e não mais fazer trabalho sem sentido em escritórios empurrando papéis para as ideias de outra pessoa. Desenvolveremos nossas próprias ideias e interesses e os perseguiremos onde quer que eles nos levem, mesmo além deste planeta. Para fazer tudo isso, temos que entender e aprender a criar e controlar nossas emoções. Teremos que expandir nossas emoções para além das poucas que conhecemos, como a felicidade, raiva, tristeza, alegria, ciúme, excitação e as demais. Talvez venhamos a entender, por meio de nosso próprio processo interno, que a emoção é uma força de campo da existência e que a alma já sabe como criá-las. E que é a alma da fisicalidade e a fisicalidade que estão nos limitando. O ensinamento de hoje é uma espécie de jornada para refletir sobre diferentes aspectos das emoções e, ao mesmo tempo, está repleto de muitos assuntos diferentes relacionados à nossa vida futura no espaço. Em um determinado momento, o Sr. Cash disse: "É incrível a quantidade de conhecimento que uma pessoa carrega." Essa é a sensação que se tem ao ler o índice de tópicos, isto é, se você conseguir chegar até o fim sem que seu cérebro se desligue devido à sobrecarga de conhecimento. Isso acontece porque não estamos acostumados a ser expostos a tanto conhecimento vivo. Estamos mais treinados para copiar os conceitos de outras pessoas do que fazer parte do próprio conhecimento. À medida que ficarmos mais expostos aos campos de plasma por meio do uso da tecnologia, esperamos que a emoção do conhecimento também se expanda e a sociedade adquire o sentimento de amor pela ciência do plasma, e juntos todos nos elevaremos em direção a um planeta pacífico e amoroso. Então, não precisaremos negar a alma apenas para termos algo para fazer. Uma das habilidades muito boas que saberão para nós é que, quando estivermos com sede, nós não precisaremos criar uma emoção para mover o corpo e ir até a cozinha e fisicamente pegar um copo de água. Em vez disso, apenas geraremos a sensação da água e ela começará a se manifestar em nossa boca. E isso foi demonstrado anos atrás no centro da Fundação Cash em Lins. Se você se lembra, algumas pessoas estavam no sistema de voo e suas bocas estavam sendo inundadas com água, tanto que elas tinham dificuldade para engolir. Além disso, anos atrás, durante as sessões de voo, em que usamos os fones de ouvido para nos conectarmos por meio das linhas telefônicas aos sistemas da Fundação Cash, as pessoas relataram que estavam recebendo muita água na boca também. O Sr. Cash nunca explicou isso na época. Ele deixou para nós entendermos. Hoje faz sentido, porque a primeira coisa que as pessoas pensam é que isso não é possível, mas nós sabemos que é, porque já passamos por isso. Agora, Estamos tentando fazer isso por conta própria, usando nossas emoções, sem um sistema de plasma. Uma boa prática para treinar isso é quando estivermos com sede e tivermos uma necessidade real de água, sentarmos em nosso sofá e tentarmos nos conectar com a água. Não devemos dizer com força, quero um copo de água, venha até mim. Devemos tentar ser mais baixos do que a água e mais humildes como o Criador. Podemos tentar sentir o gosto da água e tentar receber a sua energia, primeiro dando à água o que ela precisa. Bem, mas do que a água precisa? Essa é uma boa pergunta. Ele diz que devemos nos sintonizar com o que ela precisa. Eu entendo que devemos deixar de pensar nela como um objeto morto e pensar nela primeiro como campos. Então, com nossa alma, podemos criar uma interação de loop infinito com ela e ter a sensação de amá-la como parte do Criador e dar nossos campos a ela. No início, teremos que fazer isso com nossa imaginação, e à medida que tivermos mais experiência, isso se tornará uma realidade. Quando a água ficar cheia dos campos dessa emoção, eles transbordarão e se expandirão para nós e nos preencherão. E em algum momento, a água deve começar a se formar em nossa boca também, ou talvez sintamos que nossa sede foi saciada com seus campos. É para nós praticarmos e aprendermos, e depois compartilharmos com o resto dos buscadores de conhecimento. Outra coisa para a qual temos que usar nossas emoções é para movimentar nosso corpo em vez de caminhar ou dirigir um carro. Em outras palavras, transmutamos nossa fisicalidade com nossas emoções. Como estamos tendo dificuldades para desenvolver ou lembrar dessa habilidade, então ele está criando sistemas mais avançados para nos ajudar. Muitos buscadores de conhecimento relataram que transmutam com sua alma, mas não está claro se algum deles já conseguiu fazer isso com a fisicalidade. Mas ainda não estão revelando, talvez. Uma das tecnologias mais avançadas desenvolvidas para nos ajudar com nossas emoções é o novo sistema Magrav Twinity, ou Magrav Gemiosidade, que fica ainda melhor quando é embutido com os materiais de raios cósmicos. O depoimento compartilhado hoje é de um buscador de conhecimento que está usando esse sistema embutido. Ele fez sua própria avaliação subjetiva de suas emoções e fez uma lista das que o sistema ajudou a purificar. E é interessante que ele afirme que o sistema ajudou a conquistar seu ego em uma semana, e ele acha que teria levado talvez 3 meses e meio para poder fazer isso por meio de outro treinamento. Não houve informações suficientes para avaliar o que ele quer dizer exatamente, esse buscador de conhecimento. Mas é interessante pensar sobre isso. Pelo que sei, o Sr. Cash nunca apresentou um método para ir mais fundo nas emoções. Por boas razões. Caso contrário, começaremos a copiar o método e não chegaremos a lugar algum. As pessoas também podem se enganar pensando que têm controle sobre suas emoções e se começarem a tentar ensinar seu entendimento confuso aos outros, isso pode se tornar um verdadeiro caos. E vemos isso acontecer e muito em todo o chamado movimento da espiritualidade aqui no Ocidente, que se torna mais um negócio de entretenimento espiritual do que qualquer outra coisa. Isso não nos ajudará na transmutação, pois você não pode enganar a alma com palavras superficiais da alma da fisicalidade. Não acredito que tenhamos muita experiência com o tipo de emoções de que ele está falando aqui, o Sr. Cash, especialmente em uma sociedade que foi mantida propositalmente no nível de adolescente para se ter controle sobre os mundos social, econômico e político. Para entrar no mundo desses tipos de emoções, é necessário um compromisso pessoal e total de se aprofundar na compreensão de nosso mundo interior. É por isso que parece que o Sr. Cash apenas nos dá pequenos empurrões e tenta nos persuadir gentilmente a seguir o caminho da auto-investigação e do trabalho interior profundo. Isso não pode ser forçado, e temos que abordar isso de uma forma amorosa para aumentar nossa autoconfiança. Porque no fim das contas, me parece que as emoções são algo simples, que já temos dentro de nós. Mas como negamos a existência da alma, também negamos a nós mesmos o acesso a elas. E quando alguém tem um desejo sincero e inocente, essa pessoa parece ter grandes poderes. Mas como estamos em negação, inventamos outro tipo de história sobre isso ou simplesmente ignoramos isso. Como então a humanidade como um todo entrará nessa nova dimensão de ser uma raça emocionalmente saudável, aberta e em contato com suas emoções? Até que ponto a tecnologia do plasma pode nos ajudar a superar essa deficiência? Será que é apenas uma questão de elevar a força geral do campo magnético de nossa alma do homem? Ou temos que passar por um processo de amadurecimento? Ou será que é um pouco dos dois? Talvez o Sr. Cash nos surpreenda com uma tecnologia especialmente para a nossa condição que nunca poderíamos imaginar que existisse. Vamos ver como isso vai se desenrolar. O Sr. Cash mencionou muitas vezes hoje sobre tornar-se o campo mais baixo e humilde como criador, e que a lei do universo é que o plasma mais forte sempre dá o mais fraco para torná-lo igual a si mesmo, ou o que ele chama de trazer equilíbrio. Há alguns anos eu testei isso e descobri que era verdade. Eu estava em uma situação em que outra organização assumiu o lugar onde eu estava hospedado e havia uma pessoa na diretoria que fazia parte do processo de decisão sobre se eu poderia ou não continuar morando lá. Eu sabia que essa pessoa não gostava nada de mim e que seu hábito era de se livrar das pessoas, e eu estava bem ciente do que estava acontecendo nas portas fechadas. Eu me tornei mais baixo do que aquela pessoa e falei com a alma dele. Eu disse: sei que você tem o poder de me pedir para ir embora, e que por qualquer que seja o motivo, você não goste de mim. Eu não questiono isso. Mas eu não sou uma ameaça para você. Eu não farei nada contra você. E ficaria muito grato se você permitisse que eu ficasse e continuasse meu trabalho aqui. Normalmente o que chamamos de ser inferior é mudar repentinamente nosso sentimento para de ter medo de perder e depois implorar a outra pessoa que não nos machuque. Essa não é uma humildade verdadeira, porque ela é gerada assim a partir de uma crise. E quando a crise passa, os sentimentos antigos voltam novamente. De certa forma, ela se baseia na dimensão física, em que o mais forte assume controle sobre o mais fraco e as decisões são tomadas de acordo com quem tem mais força nas interações físicas. Trabalhar com o plasma é algo diferente e é um pouco difícil de explicar. Em primeiro lugar, não há medo e não há degradação do seu status de alma. Você não está vendendo a sua alma como você faz quando implora, porque nessa situação sua mente física realmente acredita que a outra pessoa tem poder sobre você. Essa é a maneira como configuramos o nosso mundo. Entretanto, quando você trabalha com a alma, a outra pessoa só tem um poder aparente sobre você devido às circunstâncias físicas ali naquele momento. Na dimensão da alma, você reconhece essas circunstâncias, mas não perde seu status de alma igual. Os sentimentos internos são puros, inocentes e sinceros, e não provém de uma mente calculista que se rebaixa para conseguir o que quer. Quando você experimentar isso, você entenderá a diferença. Devo dizer que naquela noite eu senti algo como uma dor aguda, uma facada no coração, vindo daquela pessoa. Mas para minha surpresa, eles permitiram que eu ficasse hospedado onde eu estava. E toda essa experiência ocorreu no nível da alma, e nenhuma palavra foi dita sobre isso. E a partir dessa experiência, compreendi que, de fato, o mais forte dá ao mais fraco, porque essa é a lei da criação. E que nunca devemos julgar uma situação com base apenas nas circunstâncias externas e aprender a trabalhar no nível da energia. E quando há uma necessidade, parece que somos capazes de gerar naturalmente a emoção necessária. A humildade ela também pode ser descrita de forma científica como plasma de hidrogênio. O acúmulo mais baixo de elementos do plasma é o hidrogênio e tudo é feito na dimensão do plasma a partir da adição de mais hidrogênios a ele e então se manifesta na fisicalidade. Ele é a essência mais baixa da criação e está conectado aos raios cósmicos, como foi discutido no passado já. A essência da criação vem do Criador. Então será que eles são realmente duas coisas separadas? O ponto mais baixo do Criador seria o plasma fundamental ou hidrogênio, e ele nunca se apega a nada e nunca para de dar. Esse é o significado da mãe com quatro crianças famintas e apenas quatro ovos. Por seu dar e seu amor incondicional, ela deu tudo a seus filhos e não sobrou nada para si mesma. Então, por amor à mãe, as crianças devolveram metade do ovo a ela e ela acabou ficando com dois ovos. Essa é uma parábola educativa aqui, e não uma lição de contabilidade. É para refletirmos e sentirmos o que significa a nossa vida. Será que pensamos quando ouvimos isso? Ah, agora tenho mais dois ovos, o que devo fazer com eles? Ou agora que eu fiquei inesperadamente mais rico, vou colocar os dois ovos no banco agora? Se formos honestos com nós mesmos, esses são os tipos de pensamentos em nossa programação. A maneira como eu entendo o fato de o Criador ser capaz de dar constantemente é que ele sente que é autossuficiente dentro de si mesmo e que ele não precisa lutar com o ambiente para sobreviver da maneira como nós fazemos ou como pensamos que precisamos fazer. A outra parte é que para que a vida aconteça, É preciso haver uma circulação de energia ou tudo permanecerá parado como no vazio. Se toda energia está contida em mim, então tenho que dar para receber para que ela flua. Esse é o yin ou yang, ou magnético gravitacional. A única maneira de descobrir é fazendo isso. Temos que sair de nosso condicionamento e confiar que o conhecimento da criação está correto e então ver o que acontece. É uma jornada pessoal, e se esperarmos que a vida nos force a isso como em uma doença terminal ou algo assim, isso pode se tornar muito traumático. Mas não precisa ser assim. A mente física e o ego não acreditam nisso, e se tentarmos viver dessa forma, eles nos atacarão fortemente. E é aqui que o conhecimento, a fé, a coragem, a devoção à verdade e a conexão com nossa alma são necessários. É uma decisão pessoal, mas uma vez que experimentamos isso, entenderemos o que significa quando o Sr. Cash nos lembra constantemente de que o poder está dentro de nós. Um bom exemplo do ensinamento de hoje é o Rick. Ele é um dos buscadores de conhecimento originais e muitas das pessoas que se juntaram à Fundação Cash seus primeiros anos com ele desapareceram. Mas não o Rick. Independentemente do que esteja acontecendo na dimensão física, a sua alma tem uma devoção especial ao Sr. Cash, à Fundação Cash e aos ensinamentos. Ele está sempre aparecendo e sempre dando, e ele cria uma inspiração para que todos nós façamos o mesmo. Parece que à medida que ele dá mais, nós damos mais, e o fluxo aumenta e o conhecimento se espalha. Ele alimenta o que ele recebe de volta para os ensinamentos, ao passo que alguns dos outros buscadores de conhecimento antigos, que entraram com ele, pegaram o conhecimento e depois tentaram torná-lo seu e lucrar com ele. E vemos claramente o que aconteceu com essas pessoas. Elas não foram a lugar algum. O presente que Rick está dando à humanidade é tão grande em nível de energia, e no futuro, quando a tecnologia finalmente se enraizar na sociedade normal, olharemos para trás admirados com a quantidade de amor que uma alma é capaz de dar. É maravilhoso o fato de o Sr. Cash ter dado o sexto assento do voo doado ao Rick, pois ele mesmo nunca pediu por isso. A pergunta sobre se a fusão interatômica acontece conosco quando morremos foi muito difícil de decifrar. O que eu entendi sobre isso foi o seguinte. Em primeiro lugar, fusão interatômica significa apenas fusão regular, e é um processo em que dois ou mais núcleos atômicos se combinam para poder formar um ou mais núcleos atômicos diferentes. Nesse processo, grandes quantidades de energia são liberadas. Dizem que é isso que alimenta o Sol e as outras estrelas. Há muito a ser discutido, mas vamos limitar a isso aqui e focar aqui. Por que isso acontece da mesma forma que quando morremos? É porque nossa alma do homem é um plasma, assim como o Sol, e quando morremos acumulamos campos por meio de nossas interações durante a vida. Esses campos incluem a forma como vivemos nossa vida, se fomos doadores, o que acabou aumentando assim nossos campos, ou se fomos apenas tomadores. Então, os campos são retirados de nós quando vivemos assim. Se corrigirmos nosso comportamento e nos tornarmos doadores, provavelmente adicionamos muita energia ao nosso núcleo. O Sr. Cash incluiu nesse acúmulo de energia a forma como nossa alma estava posicionada em relação ao ambiente dos planetas, quer nos movêssemos para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda. Talvez isso seja semelhante a como o ângulo do planeta aumenta o número de interações de campo que levaram a formas de vida superiores aqui na Terra, e como seres humanos podem se mover em todas as direções e podemos assim acumular mais campos. No final da vida, acumulamos uma certa quantidade de campos que determina nossa posição no universo. Mas ele nunca explicou como nossa alma do homem se funde com outros plasmas. Em vez disso, ele disse que em todas essas interações de campo, estamos sempre conectados à alma do Criador, e que é ela que ditará a posição de nossa alma. Não está claro o que ele quer dizer. Esse é apenas um posicionamento geral, e depois o ajuste fino de como nos manifestaremos depende do tempo, lugar e posição? Muitas vezes ele diz que os campos locais sempre terão influência sobre como nos manifestaremos. Em seguida, ele falou sobre como dois plasmas que são ligeiramente diferentes um do outro em termos de força de campo gravitacional e magnético, mas que estão conectados, interagem entre si para equilibrar seus campos. O mais forte dará ao mais fraco, e o resultado final é a fusão dos dois plasmas. E é assim que a fusão nuclear plasmática ocorre no universo, e não por meio do esmagamento dos dois núcleos como eles fazem hoje em dia. A liberação de energia ela ocorre quando os dois plasmas, que são de força de campo ligeiramente diferente, interagem para equilibrar um ao outro. Será que é isso que os cientistas medem com seus instrumentos e chamam de energia nuclear? Se for, então é muito mais fácil entender através do plasma do que pelo estado da matéria. O entendimento sobre os sais é muito importante na tecnologia do plasma e hoje ele expôs mais sobre isso. Os sais são uma combinação de um metal e um não metal e fazem uma conexão entre os dois, além de permitir a transferência de energia de um para outro. Por exemplo, o sódio é um metal e o cloro é um não metal, e o cloreto de sódio, ou sal de cozinha, é essencial para a vida do corpo. Pensamos em metal como material duro como ferro, mas nesse caso também significa a parte material e física do corpo. E a parte que é não metal inclui a parte biológica. O cálcio, o sódio e o potássio ele tem uma proporção especial de energia para que um possa imitar o outro. É por isso que precisamos de sal em nosso estômago para a conversão e a conexão das energias. Entendo que, por exemplo, quando comemos vegetais, o sal os converte em energia ou gás e, ao mesmo tempo, permite que esses gás se conectem ao cálcio, que é um metal no osso. É por isso que nossa carne, que são gás, pode grudar aos ossos. Ela não está apenas grudada ali. Se você já viu uma carne em um osso, ela está fundida ao osso e você precisa cortá-la para tirá-la dali. Mas se você cozinhar a carne o suficiente, ela cairá. Então, será que o cozimento altera a força do campo magnético gravitacional? Parece que a carne e o osso estão agindo como ímãs sólidos ali. Isso ocorre devido ao vácuo do campo magnético gravitacional no corpo. Eu acho que o vácuo, nesse caso, refere-se a uma única força de campo magnético e não uma câmara vácuo, como normalmente usamos a palavra. Como os cientistas não entendem sobre a essência do plasma, eles consideram o estômago apenas ácido. Mas a parte ácida do estômago serve apenas para quebrar o alimento para que ele possa ser convertido em gás. Então acho que o senhor quer dizer que o estômago se torna alcalino e os sais são usados para transferir a energia dos gás para o corpo por meio da linfa. É da mesma forma que a água salgada em nossas castigãs transforma os materiais nano em gás, transferindo eles para uma energia. Nesse mesmo tópico, devemos acrescentar sobre o conteúdo de sal na camada intermediária da pele, que é o que transfere energia entre o interior e o exterior do corpo. Ele deixa entrar o que precisamos e libera o que não precisamos para o ambiente. E se não conseguimos deixar as coisas saírem, elas se acumularão nessa camada e poderão se tornar doenças como câncer. Quando os cientistas observaram coisas que não conseguiam entender, eles começaram então a inventar todos esses nomes diferentes. E de certa forma, as fantasias deles agora se tornaram realidade para as pessoas e elas não querem nem considerar outras possibilidades. Por exemplo, os neutrinos são o que chamamos de campos magnéticos passivos que viajam pelo universo e, quando interagem, tornam-se ativos e podem se transformar em um buraco negro. Uma estrela e um buraco negro são basicamente a mesma coisa, só que no estado de matéria, uma estrela pode ser vista porque ela é principalmente campos magnéticos irradiando. Por outro lado, um buraco negro parece negro porque são principalmente campos gravitacionais que puxam tudo para dentro. Mas do ponto de vista da energia, eles são basicamente a mesma coisa. Então eles criaram os up quarks e down quarks para as partículas subatômicas. Assim, o Sol seria como um up quark e a Terra seria um down quark. Quando entendermos a totalidade do conhecimento, não teremos esses problemas. O mais recente sistema de plasma da Fundação Keshe é inclinado para imitar a Terra. Mas só porque está inclinado não significa que você possa se conectar a ele. É preciso muito conhecimento sobre a composição dos campos centrais da Terra e a inércia dos materiais. Eles criaram uma alma do sistema que se baseia na estrutura da vida neste planeta. Ele é extremamente avançado e eles podem controlar todos os seus ângulos. Esperamos que esteja operacional em algumas semanas isso. Em dois painéis, eles criaram um sistema de voo completo e não há sistema de rotação dinâmica em seu interior. Ele foi construído da mesma forma que o universo foi criado. A rotação dinâmica ela é criada por meio da interação dos campos internos com o ambiente. É uma evolução no mundo da ciência e da tecnologia que mudará muitas coisas. Há muito mais coisas nesse workshop que não conseguimos abordar aqui nessa introdução. Portanto, dedique o máximo de tempo possível estudando esse workshop. Outros tópicos desse workshop. Nikola Tesla e outros cientistas como ele têm acesso à emoção do conhecimento universal, e não é o mesmo que o que é ensinado como conhecimento pelos humanos aqui na Terra. Quando os cientistas não entendem ou querem negar algo, eles chamam isso de pseudociência. Não é pseudo para aqueles que experimentam isso. A pasta de dente é a pior coisa que o homem já criou para poder ficar doente. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 586. Estamos prosseguindo há anos e está ficando cada vez mais interessante o quão pouco sabemos sobre o que deveríamos saber desde o início de nossa vida sobre o funcionamento do universo, dos céus e dos sistemas que vemos no espaço. De uma forma ou de outra, devemos ter nos conectado a essa estrutura por meio da emoção do homem em vez da fisicalidade do homem. Muitas vezes nas últimas décadas, eu me perguntei como explicar ao homem o próximo estágio em seu processo de amadurecimento para o trabalho do universo. Tudo está contido na compreensão do yin do yang, o que significa que o que temos nesta dimensão da fisicalidade é uma parte da escala do campo magnético total do universo e dos raios cósmicos. O yin e o yang tem um paralelo no lado da energia, mas nós escolhemos o lado físico. E o que teria acontecido se nossos ancestrais tivessem escolhido entender o lado da energia da vida? Então não precisaríamos de sistemas de tecnologia avançada nem nada disso. Mas a humanidade escolheu o caminho difícil de ser físico. O caminho físico não é apenas o fato de termos conseguido fabricar telefones, aviões ou descoberto fogo. O caminho físico é o fato de termos de nos deslocar do ponto A para o ponto B. Temos que pensar e criar a emoção de nos levantarmos e nos deslocarmos para um propósito. Não basta nos levantarmos e irmos a algum lugar. Temos que criar uma emoção para isso e pensar em mover fisicamente as pernas, os braços e o corpo. E temos que coordenar tudo para nos levantarmos e caminharmos de A para B. Temos um motivo para fazer as coisas. Por exemplo, caminhamos até a mesa e pegamos um copo d'água para poder satisfazer a emoção da sede. Mais uma vez, o homem é apenas físico e escolheu a dimensão da fisicalidade. E o que teria acontecido se nossos ancestrais pudessem ter criado a emoção de precisar de água porque a fisicalidade está com sede? Então poderíamos criar a dimensão da força do campo da água em nossa emoção. Assim não precisaríamos mover fisicamente o corpo. Em vez disso, receberíamos a energia por meio de nossas emoções. E nesse processo, teremos compreendido nosso próprio poder e nos tornaremos um homem do universo. O vídeo de introdução da aula de hoje apresentou um bom exemplo disso. Dissemos muitas vezes sobre o buscador de conhecimento em Barletta, na Itália, que tentou mover o corpo forçando a fisicalidade, onde achamos que o mais forte que consegue o que quer. É o oposto na dimensão de energia, onde quanto mais baixo e humilde nós formos, mais receberemos. Não dizemos a água me dê a sua energia. Temos que ser mais humildes e mais baixos do que a água para que possamos assim receber dela. Nesse estágio, o homem sempre se confunde entre a dimensão da fisicalidade e a ciência da criação, onde usamos o plasma e a tecnologia de raios cósmicos. Na fisicalidade, construímos os maiores tratores, aviões e tudo tem que ser o maior e o melhor. Mas na dimensão de energia, devemos ser mais baixos e ter os campos mais fracos. Isso podemos aprender com o Criador, porque ele é sempre o mais baixo e é um doador. Ele dá na dimensão de expansão, mas então ele recebe mais do que dá na dimensão de receber o amor, o cuidado e tudo mais que acompanha isso. Ele não é estúpido. Ele fez da humildade e do ser inferior a estrutura da criação. Aqueles que entenderem isso se tornarão recebedores. A maior dificuldade para viajarmos no espaço será criar uma nave espacial de emoção, porque enquanto estivermos na dimensão de energia, seremos os mais baixos. Mas então, quando quisermos apreciar a beleza da criação no estado da matéria, teremos que converter para a fisicalidade. Nesse momento, receberemos para poder apreciar a beleza. No entanto, quando estivermos dando, estaremos tão ocupados dando que não veremos o que estamos dando ali. Aqui um adendo, acho que o Sr. Cash está querendo dizer que quando quisermos desfrutar da criação, teremos que receber os campos para converter para a fisicalidade e desfrutar do estado matéria. Bom, continuando. O Sr. Cash está nos ensinando a ciência por trás da estrutura de como viajaremos no espaço, onde não precisaremos de uma espaçonave e, em vez disso, criaremos a emoção para viajar. Temos que nos tornar perfeitos para que nossa emoção seja pura. e fazemos isso seguindo o exemplo do Criador em humildade. Não damos com o pensamento no que receberemos. Em vez disso, temos que aprender a dar incondicionalmente, e isso nos abrirá para poder receber. Se entendemos a força de nossa emoção e pudermos usar isso, não precisaremos dar um passo mais na vida física, e o universo será o nosso parque de diversões. Podemos viajar para qualquer lugar em todo o universo porque já estamos conectados a tudo por meio da força do campo magnético da alma do homem. Então, será que precisamos de propulsão por foguetes ou até mesmo OVNIs? Quando aprendemos a criar e usar os campos de nossas emoções, nós vamos rir das pessoas em OVNIs como se elas fossem retrógradas. Porque as pessoas nos OVNIs, elas ainda estão emaranhadas na dimensão da fisicalidade. Infelizmente, nossos cientistas passaram muito tempo na fisicalidade estudando como matar uns aos outros, em vez de realmente progredir na verdadeira ciência, e esperamos que isso mude em breve. O Ocidente e os americanos não entendem por que a China está vencendo em todas as dimensões de ciência e tecnologia. É porque os americanos e europeus estão gastando seu dinheiro no desenvolvimento de armas para se tornarem assassinos mais poderosos, enquanto a China não sai para iniciar guerras. Em vez disso, eles usam seus ativos para desenvolver sua nação. E como não queremos encarar a verdade, a mídia reclama que os chineses são isso e aquilo. Isso está errado. Deveremos admitir que nos tornamos muito físicos e que queremos possuir mais terras da Terra e ser mais poderosos e que criamos criminosos como os líderes mundiais do Ocidente para realizar isso. O Ocidente gasta seu tempo e energia criando armas para ser mais poderoso e controlar mais terras para poder ditar quem será o líder de qual país. Os chineses não têm esse problema, porque eles estão investindo em seu próprio povo e construindo infraestrutura e tecnologia para que a nação se torne mais rica e eles não desperdiçam seu dinheiro em matanças e guerras. Em quantas guerras você vê a China envolvida hoje? Compare isso com os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Nós gastamos dinheiro matando e eles gastam dinheiro desenvolvendo a cultura e a tecnologia da nação. Os Estados Unidos eles têm uma dívida de 30 trilhões de dólares, principalmente por causa de guerra. Já os chineses têm muitas finanças porque décadas atrás eles investiram em seu país e agora está sendo pago de volta. Eles não colonizaram os outros de uma forma ou de outra. Em vez disso, eles investiram por meio da paz. Agora o homem precisa aprender a fazer o mesmo. E o homem pode aprender a usar o conhecimento tecnológico de sua emoção para fazer as coisas se moverem. Você viaja muito mais rápido por meio das emoções do que com um burro, de A para B. Quando entendermos o processo da criação, poderemos transmutar onde quisermos. Faremos isso por meio da humildade e do dar incondicionalmente. Quando damos, nosso copo ele fica vazio e temos espaço para poder receber mais. Quando entendermos isso, seremos capazes de transmutar com um desejo. Se estivermos com sede e quisermos um copo d'água, nós receberemos isso por meio de nosso desejo e não por nos levantarmos e irmos até a cozinha para pegar o copo. Sentiremos a pureza da água por meio de nossa emoção. E então podemos ditar o próximo passo. E isso não é uma teoria. Muitos de vocês experimentaram isso quando vieram aos sistemas de voo em LINS e outros pelos fones de ouvido por meio das linhas telefônicas. Gravamos isso e muitos de vocês estavam recebendo tanta água na boca que não conseguiam engolir. Vocês estavam criando isso por meio da emoção da humildade e da necessidade. Então o corpo recebe. É isso que estamos ensinando a vocês porque trouxemos sistemas de Twinity ou, em português, gemiosidade. Eles fazem parte do processo para que você aprenda quais são as suas deficiências e como se tornar humilde para receber. Nos sistemas Twinity ou sistemas de gemiosidade, quando você atingir o ponto de equilíbrio, você perceberá que você é ainda mais baixo do que o sistema com o qual você está trabalhando, e é por isso que você está recebendo. Então tente entender qual emoção está criando a condição de receber. É a humildade? É por isso que tudo é criado a partir da base de hidrogênio. É a essência mais baixa da criação e a linha dos raios cósmicos plasmáticos. O Criador é o nível mais baixo, ou o que chamamos de plasma fundamental. Ele não se apega a nada. Ele nunca para de dar. Quanto mais ele dá, mais energia ele recebe. Coletivamente, todas as energias que se juntam no ambiente são o que cria o ambiente do cosmos e do universo. O Criador é muito esperto, no sentido de que a criação usa sua própria energia para criar a si mesma. É como a história da mãe que tinha 4 filhos famintos e apenas 4 ovos, e no final ela recebeu 2 ovos. Ela disse aos filhos: só tenho 4 ovos, e deu esses 4 ovos aos 4 filhos. Mas ela mesma não tinha nada para comer. Cada um dos filhos, sentindo amor pela mãe, disse: mãe, você pode ficar com metade do meu ovo. Assim a mãe acabou ficando com 2 ovos. No mundo da criação e no conhecimento da emoção, a mãe jogou a carta da emoção aqui. Mas no fundo ela nunca pensou que se desse todos os ovos aos filhos, que ela receberia mais de volta. Ela não pensou assim. Ela deu por amor incondicional. Ela disse a si mesma: deixa-os comer. Eu posso sobreviver até a próxima vez que tivermos comida. A mensagem oculta aqui nessa história é que a mãe é o criador. Lembre-se de que apenas 20% da energia vem do mundo material e 80% vem do ambiente. O mesmo jogo é jogado na condição universal. No universo temos as almas, estrelas, o que quer que seja, e elas criam uma condição de alimentação, e à medida que dão, podem tirar mais do centro do universo. A comunidade universal do Únicos permite que mais energia seja absorvida pelo homem. Há um propósito em cada aspecto da emoção e da dimensão. Coletivamente, nossa energia central, ou alma, torna-se um buraco negro. Suas forças de campo gravitacional são usadas para atrair energia do Únicos. E é por isso que estamos em uma galáxia de universo chamada de Únicos. É o mesmo processo que ocorre em nosso corpo. Nós damos e recebemos, mudamos e permitimos. Um bom exemplo disso é a vaca. Nós a alimentamos com capim e ela nos dá leite, que ela converteu por meio da energia do seu sistema. Então ela fornece esterco que colocamos de volta no solo e a grama cresce melhor e ela se alimenta mais. Um adendo aqui, eu acho que ele quis dizer ao Sr. Cash que o Único nos alimenta com energia, mas nós devolvemos a energia ao Único de uma forma ou de outra. É um processo de reciclagem que se expande. Bom, continuando. Para aprender a nos mover com nossas emoções, teremos que passar pelas etapas e configurar a tecnologia e o maquinário para adicionar continuamente cada etapa à medida que progredimos para conhecer nosso potencial de dar. Ao aprendermos o processo da criação, entenderemos como transmutar e transportar de A para B na dimensão dos campos e raios cósmicos. Será extremamente difícil aprender a diminuir nossa força de campo o suficiente para que possamos receber os raios cósmicos. A sessão de voo especial para 5 pessoas sobre a qual falamos na semana passada, e agora alguém doou uma vaga para uma 6ª pessoa também. E assim que todos receberem os materiais que enviaremos a eles, nós os colocaremos no sistema. Daremos a eles os campos mais fortes e pegaremos deles os mais fracos. Então eles entenderão a emoção de pertencer à totalidade e não apenas de ser indivíduos. Eles sentirão e se conectarão com a dimensão da força do campo da criação e não apenas os campos do universo. As emoções são a chave para o transporte e o movimento do homem. Na vida física, caminhamos para algum lugar por meio da dimensão de emoção e energia. Nós conectamos isso ao nível mais baixo para que se torne um receptor sem realmente ter que se mover fisicamente para o tempo, lugar e posição. O Criador não percorre fisicamente a extensão do universo para ver o que está acontecendo em todos os lugares. Ele se tornou tão humilde e está no nível mais baixo, onde recebe todas as informações e está conectado a tudo. Ele é como a mãe das 4 crianças, e nós somos como as crianças, queremos dar amor à mãe e estar conectados. Os novos sistemas de amiosidade estão abrindo uma porta para novas dimensões e novas formas de pensar, especialmente aqueles em que os buscadores de conhecimento tiveram os materiais cósmicos adicionados a eles. Vemos isso nos depoimentos, e ouvimos as pessoas que estavam na sessão, e algumas ainda estão prosseguindo com isso. Parece que abrimos essa porta. E o próximo passo para a humanidade é aprender a transmutar por meio de sua própria força e não por meio dos sistemas que estamos desenvolvendo. Esses são apenas os primeiros testes de direção para sentir como é e aprender a dirigir e a lidar com as viagens no espaço e para que lado não ir. No processo de usar suas emoções para transmutar, se você criar um movimento emocional de receber, então você se prende a esse ponto. Você não quer voltar à emoção do homem para se apropriar dela. Caso contrário, você terá que começar de novo. Mas quando isso acontecer, não se preocupe. Você não é o único. Até mesmo o Criador teve que aprender da maneira mais difícil, cometendo erros e então começando de novo. E um dos erros dele foi criar o homem, porque ele nunca calculou que ele começaria a matar. Quando você entende o conhecimento da emoção, então você não precisa de movimento. Você não precisa se mover fisicamente. Quando você chega ao ponto de ser capaz de receber tudo, então você se torna conhecedor de tudo, porque você está conectado a tudo. Aqui o Sr. Cash continua contando a história de seu amigo que era ministro do petróleo. Todos sempre levavam a ele seus problemas, mas também o conhecimento, a compreensão e as últimas tecnologias deles. Ele só tinha que sentar e absorver tudo ali. Às vezes o conhecimento que ele adquiria em um dia, ele jamais poderia ter aprendido em 1.000 anos nas universidades. No mundo do homem, o conhecimento flui para a posição mais alta, mas no mundo da criação tudo flui para a posição mais baixa. Tudo o alimento mais baixo, como a mãe com os 4 filhos famintos, porque ela já deu tudo o que tinha. O objetivo do sistema de amiosidade é que você teste a si mesmo. Não há ninguém do outro lado para reagir e agradecer a você. É para você se conhecer e se conectar consigo mesmo. Você não precisa de um sistema. Em vez disso, você aprenderá por meio da dimensão de sua emoção e não chame isso de sonho. A pior palavra que o homem já criou foi a palavra sonho, e por meio disso ele nega a si mesmo seu próprio poder. Não é um sonho. Você está se transportando por meio de sua emoção. Se você sente falta de sua mãe, você pode se conectar a ela por meio de sua alma e desfrutar de sua presença. Quando você não entende isso, você diz que estava sonhando com sua mãe, porque você nunca aceitou que está ao seu alcance usar seus níveis de energia para estar lá com ela. Agora você não precisa esperar que um dia possa sonhar com sua mãe. Você pode vê-la por meio da força dos campos da alma dela e da emoção da existência. Você se comunica com ela por meio do pacote de energia onde quer que ela tenha ido no momento em que deixou o corpo físico, ou se ela ainda estiver viva, então você usa os campos da emoção. Encontramos todas as desculpas e palavras possíveis para negar nosso próprio poder e conhecimento, porque dessa forma ainda podemos ficar apegados à dimensão da fisicalidade e precisamos caminhar para pegar um copo de água. Em vez disso, podemos explicar isso por meio da dimensão da emoção e como a necessidade da água para a sobrevivência da energia central ou alma do homem. E que o copo de água vai nos satisfazer. Não precisaremos bebê-lo, podemos simplesmente absorvê-lo. É a mesma coisa com o restante da energia para a alimentação, então não precisaremos matar outro animal ou planta para poder sobreviver. Assim poderemos parar de destruir o planeta. E o Sr. Musk, ele quer colonizar Marte, mas ele levaria o hábito do homem de matar com ele para Marte, e depois também para o próximo planeta. Ele levaria 7 meses para chegar lá, mas com a emoção, levaria apenas 7 milissegundos, porque nos conectaremos à emoção da energia central desse tempo, lugar e posição. Isso não é na dimensão da fisicalidade. Se você quer encontrar um amigo que vem de outra cidade, mas não quer ir para essa cidade, em vez disso você decide se encontrar em uma cafeteria no meio entre as duas cidades, perto de uma árvore ou algo assim. Temos muitos desses tipos de cafeterias no universo, entre as galáxias. Aprenderemos a encontrar essas cafeterias por meio da dimensão da emoção, pois não há GPS no universo. Por exemplo, para ir de Londres a Washington, o GPS usa 2 coordenadas, mas no universo isso não ajudará. Em vez disso, usaremos os campos magnéticos e gravitacionais do destino, mais a emoção da alma do homem, mais as coordenadas do movimento do destino e a força do campo magnético do planeta de destino nesse tempo, lugar e posição. É assim que você mudará sua fisicalidade para se adequar à cultura do destino. É assim que você se torna chinês quando você transmuta para a China. Nossa emoção interage, nossa emoção interior, ela interage com os campos magnéticos do ambiente e essa emoção dita como nos manifestaremos. A inércia da emoção da região dita o tipo de cultura que ela desenvolverá e as características do corpo na dimensão da fisicalidade. É por isso que nem sempre podemos estar em um traje espacial quando nos movemos para a Lua. Nós nos manifestaremos de acordo com a força do campo da emoção no tempo, lugar e posição na Lua, e a força do campo de nosso desejo determinará como apareceremos lá. Será que precisaremos de braços e pernas ou pulmões nesse lugar quando podemos nos mover com a dimensão dos campos? Essas não são mais teorias, pois construímos sistemas para isso e muitos de vocês já viajaram no espaço, então vocês já sabem. Nas próximas semanas, 6 de vocês farão outra viagem que será muito agradável. Vocês serão o que chamamos de almas satélites para apoiar outros a aprender os primeiros passos da transmutação. Certifique-se de seguir as instruções quando você receber os materiais que enviaremos para que você esteja pronto para iniciar a emoção da transmutação. Esteja pronto para experimentar a emoção do movimento, e não o movimento da emoção. Se você escolher a segunda opção, você estará perdido. Pratique sentando-se no sofá e tentando beber um copo de água. Mas não diga: "Ah, eu quero que esse copo de água venha até mim de lá." Em vez disso, tente sentir o gosto da água e tente receber a energia da água dando a ela o que ela precisa. Você precisa sintonizar com o que ela precisa. Então, quando ela se encher dos campos dessa emoção, eles transbordarão e se expandirão para você e preencherá você. Os campos gravitacionais e magnéticos com a mesma força são totalmente diferentes em sua operação. Um se torce para dentro e o outro se torce para fora. E em qual extremidade da torção você quer estar? O mais forte sempre dá para o mais fraco para trazer equilíbrio. Esse é o princípio da criação. Quando o equilíbrio chega a você, você não pode ficar com muito, porque você já deu para criar esse equilíbrio. Tente entender suas emoções para poder se mover. Há muitas emoções das quais não sabemos nada, mas elas estão dentro de nós. O homem escondeu essas emoções de si mesmo. Elas fazem parte das emoções do universo. Há a emoção do desejo de querer estar com o Criador também. Com essa emoção, você dá tudo de si e se torna muito humilde. Então você pode se conectar ao campo magnético dele. Quando os campos dele estiverem retornando a ele, se você se tornar gravitacional para eles o puxarão para ele. É um processo de reciclagem total esse. O homem recicla sua fisicalidade, mas ainda não aprendeu a reciclar suas emoções. Não somos religiosos, nem pregadores. Somos puramente científicos e criamos sistemas para demonstrar isso, e centenas de vocês já os testaram. Alguns de vocês vêm em sessões de voo mensal e se expandiram para aprender mais. Nesta tecnologia, para aprender mais, é preciso compartilhar o conhecimento ou ensinar outras pessoas. Mas ensinar não significa o mesmo que um professor aqui na Terra. Você pode dar conhecimento por meio da emoção da linguagem universal e do conhecimento. O homem ainda não entendeu o que é a emoção do conhecimento universal. Mas um exemplo disso é o que Nikola Tesla e outros cientistas receberam da dimensão da criação. Para compreender esse conhecimento, a humanidade precisa entender seus pontos fortes e, ao mesmo tempo, suas fraquezas. Um homem que conhece suas próprias fraquezas é um homem forte. Sempre ensinei aos meus filhos que quando você é arrogante e se acha forte, é exatamente nesse momento que você é o mais fraco. Quando você é humilde o suficiente para conhecer suas próprias fraquezas, então você é forte o suficiente para fazer algo a respeito delas. O mesmo acontece com as emoções de transmutação. Quando você sabe o motivo pelo qual não consegue alcançar, você pode criar emoção para que essa fraqueza seja satisfeita e então você se tornará um passageiro do universo. Você não precisa de buracos de minhoca, buracos negros ou até mesmo sistema de transmutação. Isso sempre esteve dentro de nós. Mas nós chamamos isso de sonho. Esse sonho é a realidade que estamos negando a nós mesmos. Infelizmente, vivo no mundo dos homens de negócios e trabalhei com alguns dos homens mais ricos do mundo. Conheci um homem que tinha esposa e os filhos mais lindos que você poderia imaginar. Eles estavam apaixonados não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. E esse homem, apesar de ter as coisas mais bonitas em suas mãos, ele estava constantemente buscando outra mulher. Um dia eu disse a ele: "Você não tem vergonha de si mesmo? Você tem uma esposa linda e 4 filhos lindos e ainda assim você fica olhando ao redor? Você não sabe a dor que está causando à sua esposa? Porque você nunca se sente satisfeito e está sempre sedento por algo que não é seu." E esse é o hábito do homem: matar o outro para conseguir o que ele tem. Menos de um ano depois, a esposa apareceu com um câncer de mama no lado direito. E eu disse a ele: "Você recebe, mas também precisa dar." Mais tarde, ele disse que gastou centenas de milhares em quimioterapia e que funcionou. E eu disse: "Seu homem estúpido e tolo, a quimioterapia são seus olhos quando olhando para fora e o seu comportamento. Sua esposa não é cega. É você que se cega para a dimensão da emoção que você está criando dentro dessa mulher." Quando o homem perceber o poder da emoção na dimensão de transmutação, ele conquistará o universo. Mas não com foguetes, OVNIs e o resto. Sempre que você vir uma tecnologia que é física, entenda que essas pessoas ainda não atingiram a maturidade de compreensão que vocês, como humanos, atingiram. Isso é quando os humanos entendem o poder da emoção. A tecnologia de OVNI ainda está no nível baixo da fisicalidade. Os humanos estão recebendo o presente de compreender o processo da criação e como a criação foi criada e funciona. Quando comemos uma maçã, não é porque recebemos 10 calorias dela, mas sim porque ela cria um campo magnético que o resto do corpo precisa absorver do universo. Os outros 80% são obtidos do que não podemos comer. Se tivéssemos que obter 100% da energia de que precisamos do planeta, por meio de animais e plantas, não sobraria nada neste planeta. Infelizmente, os humanos ainda acham que obtêm tudo o que comem fisicamente. Temos que aprender o poder da emoção. Essa é a única maneira de um homem criar movimento no universo. Caso contrário, ficaremos presos ao Sr. Musk e seus foguetes. Quando você experimentar a alma, tente não chamar isso de um sonho. É a realidade do poder dentro de você. Então você terá desbloqueado a chave para a transmutação, transporte e tudo mais. Então você receberá o copo de água sem precisar se mover da cadeira. A energia será transferida para você por meio da emoção. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Deus não fica correndo pelo universo verificando o que todos estão fazendo. Ele se conecta à linha da emoção dos campos. Se ele tem esse poder, o homem também tem por meio da força da alma do homem. O clero e as pessoas religiosas criaram a alma para estar em algum lugar fora de nós e então eles sugaram o homem de sua emoção para controlá-lo e encher seus próprios bolsos assim. É preciso que o homem entenda que o centro de controle de seus campos e de sua energia está dentro dele mesmo, da mesma forma que nosso cérebro e nosso coração estão dentro de nossa fisicalidade. O coração de nossa energia está dentro de nossa alma. Então descobrimos que somos o criador e o controlador de nossas emoções. Também podemos entender a emoção dos outros. Compreender os raios cósmicos na dimensão da criação é a chave para que o homem consiga conquistar o universo. Isso não será feito por máquinas, nem pelos ayatolás, pelo Alcorão, pela Bíblia ou pelo resto das coisas escritas de acordo com o que o homem poderia entender e usar para roubar os outros por meio do que chamamos de religião. Não há igrejas, mesquitas, ayatolás ou papas no universo. Tampouco há outras religiões às quais você possa se apegar para acreditar em algo fora de você. Quando um homem acredita no poder dentro de si mesmo, ele pode escolher quando se manifestar na fisicalidade. Ele pode escolher quando fazer a caminhada do movimento por meio de sua emoção. Essas não são teorias. Nós fornecemos sistemas para que você pode testar agora. Cabe a você conhecer seus pontos fortes e testar seus pontos fracos. A força vem quando você pode dar e não quando você recebe. Quando você começa a receber, você está em um grande problema porque você ainda é um ser humano. Conseguir é diferente de receber. Não tenho certeza do que ele está tentando dizer aqui, o Sr. Cash. Talvez o fato de termos a tendência de entender as emoções das outras pessoas e não as nossas. Bom, continuando. Se Deus pode entender sua própria emoção, nós também podemos, porque somos feitos à sua imagem. Você é o Yang, ele é o Yin. Ele tem acesso a todos os campos da criação, porque ele a criou. Quando você chegar a esse nível de conhecimento, você se tornará humilde diante do Criador, pois você compreenderá o trabalho dele, a simplicidade e o amor dele pela criação. Você não precisa de religiões, nem de ayatolás, nem de papas, nem de nada mais. Temos que entender isso. Caso contrário, quando encontrarmos as pessoas nos OVNIs e elas nos disserem algo que não entendemos, então não vamos querer nos tornar discípulos delas e transformá-las em profetas, né? Porque assim estaremos nos preparando para sermos roubados no lado emocional de nossa criação. Sempre que você vir pessoas no espaço, em OVNIs ou em outras formas de fisicalidade, isso significa que elas ainda estão no nível da fisicalidade. Entenda que sua emoção é mais elevada do que a deles, e é a sua responsabilidade ensiná-los a ver o Criador. Não cabe a você roubar elas porque você sabe mais. Se você fizer isso, você será como os profetas ladrões que roubaram a humanidade. Estamos agora distribuindo um grande número de sistemas de amiosidade para os buscadores de conhecimento e algum deles contém materiais de raios cósmicos. O material de raio cósmico dentro da estrutura do sistema de amiosidade é um conhecimento e um poder que ninguém pode igualar e que conecta você diretamente ao cosmos. Não há tecnologia no universo que possa se igualar ao material de raio cósmico. Ele tem tudo para elevar o homem ao conhecimento da criação. Mas antes de tudo, o homem precisa conhecer a si mesmo. O conhecimento, ele é um gêmeo de você. Você estava procurando por sua alma gêmea ou parceiro gêmeo, e agora você pediu algo que o conecta à dimensão de sua emoção e não à sua fisicalidade. Ele não cria algo na dimensão física para satisfazer seus desejos. Em vez disso, ele o alimenta com a dimensão da emoção em cada dimensão da essência da criação. Tente entender como sua emoção é poderosa. No início, quando começamos a ensiná-los, dissemos isso, especialmente nos primeiros ensinamentos sobre saúde. Dissemos que cada órgão de nosso corpo tem uma emoção e está conectado à emoção. Agora, 12 anos depois, fornecemos a vocês sistemas que mostram isso a vocês. As emoções são como a camada intermediária da pele do homem. A pele tem 3 camadas. Há uma camada externa que interage com o exterior e uma camada intermediária que precisa lidar com a transferência de energia entre o interior e o exterior. E há uma camada interna que lida com a energia dentro do corpo. É como um balão que contém tudo em seu interior. A emoção é a camada intermediária e precisa estar em comunicação com o Criador e com o Criado, com o que dá e com o que é cuidado. Ela controla o quanto você recebe e devolve ao ambiente incondicionalmente. Porque se não houver um controle, a vida não será sustentada. Você teria todas as doenças, como psoríase e tudo mais, e até mesmo câncer. Uma vez eu disse a um médico que é aí que começam os cânceres, e ele respondeu: "Ah não, todos os cânceres começam desta ou daquela maneira, de acordo com o que foi ensinado ao médico." E eu disse a ele que ele não entendeu isso. Até mesmo a pele de cada órgão tem uma camada intermediária. E a estrutura de uma célula, ela também tem uma camada intermediária. Os cânceres, eles se desenvolvem quando a camada intermediária não consegue transferir energia de dentro para fora. Um tumor maligno dentro de um órgão significa que a camada intermediária não consegue transferir energia para o exterior e o tecido fica preso no interior e cria assim o tumor. O mesmo acontece com a psoríase, onde você vê esses tumores com pedaços secos e erupções na pele. Isso ocorre porque a camada intermediária não consegue separar o conteúdo de sal, o que deve ser mantido e o que deve ser eliminado, e isso começa a se acumular dentro da entidade. Lembre-se de que a pele está conectada ao cérebro, que é o centro das emoções. Portanto, o material não poderia ser colocado nas estradas do corpo. Se o mundo da ciência compreender todos os aspectos da tecnologia que foi ensinada, então os humanos nunca matarão ou dirigirão um carro, porque é muito mais fácil transferir a sua fisicalidade do que atravessar uma tempestade para chegar lá. Então não haverá oportunidade para um acidente ou qualquer outra coisa. Você se transfere para onde é necessário, onde você pode dar por meio da emoção de dar, não com a ganância de pegar. A ganância é o sinal da fisicalidade, e a generosidade é o sinal de estar ligado ao mundo da criação e à sua verdadeira essência. Não se trata de dar suas posses a alguém. Em vez disso, você pode satisfazer as emoções deles e eles serão capazes de alcançar qualquer coisa. Eles não precisam de suas coisas. Aqui no intervalo, o Rick mostra o 5º vídeo e a série de 5 vídeos das discussões e ensinamentos originais do seu Orquestra na Lareira em 2008. Esse vídeo se chama Cache 5, Voo e Criação da Luz. Ele tem 9 minutos. Por favor, estudem ele. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 586. O Sr. Cash disse que eles estavam tendo um grande dilema para decidir quem seria a 6ª pessoa para a sessão de voo. Em seguida, ele se emocionou, o Sr. Cash, ao falar sobre a dedicação de Rick ao trabalho da Fundação Cash. Ele disse: "Acho que ninguém é mais qualificado para isso do que Rick Cremon. Como todos vocês sabem, ele nunca pede nada e não pediu para fazer parte disso. Será um presente a todos nós por todos os anos em que ele serviu à Fundação. Esperamos que esse novo teste de voo abra uma nova dimensão, na dimensão da emoção da alma, e resolva o problema que muitos de nós estamos tendo com nossas emoções e com a capacidade de acreditar em nós mesmos." Na sessão de maio de voo, apresentaremos uma nova tecnologia que nos permitirá não apenas criar a dimensão da emoção da transmutação, mas também nos alimentará com a força dos campos do tempo e do local da emoção, do local de chegada. Isso significa que desenvolvemos uma tecnologia muito avançada que está extremamente além do conhecimento atual. Podemos criar movimento físico e todos os materiais necessários para que a energia da alma receba o que precisa para transmutar e converter no tempo, lugar e posição de chegada. A alimentação de energia por meio da dimensão do plasma do universo é extremamente complicada e ao mesmo tempo incrivelmente simples, mas precisa ser totalmente compreendida. Hoje criamos um sistema para isso. Por exemplo, quando você colocar essa tecnologia em sua mesa, ela alimentará todas as suas necessidades físicas na casa na dimensão de energia, de modo que você não precisará matar para isso. Ao mesmo tempo, ela alimenta sua dimensão de energia da emoção ou a alma do homem. Ela funciona criando um buraco negro e absorve e irradia o que é necessário para o exterior na dimensão da fisicalidade da alma. Essa nova tecnologia está passando por testes. A importância da transmutação não é apenas transmutar você fisicamente em algum lugar, mas criar uma condição para transmutar a própria energia. Testamos isso na semana passada e é incrível como funciona. Precisamos criar um movimento correto que crie a corrente certa na direção da emoção e do movimento juntos. Isso significa que temos que criar as condições para uma turbulência. Em eletrônica ou corrente elétrica, eles chamam isso de diferença de potencial. É a diferença de potencial entre o receber e o dar, e ambos têm um denominador comum, que é a necessidade que vem através da dimensão da emoção. A emoção da fome desencadeia a necessidade diária de matar uma ovelha, uma galinha ou pegar uma maçã. Estamos estudando como a emoção desencadeia e cria a emoção do movimento. É uma extensão do que vimos em Lins e em outros lugares. Junte-se a nós na sessão de maio e prepare-se para grandes surpresas. E não diga que você apenas imaginou algo. Entenda que você realmente fez essa coisa e não foi imaginação. É para você confirmar a parte de sua existência que você negou. É como uma criança que você carrega consigo, mas sempre negou a sua existência. Como dizem, as galinhas voltaram para o poleiro. É hora de você lidar com isso. E quando você fizer isso, você terá acesso a muitas energias e emoções, energias emocionais e informações do universo. Uma nova dimensão de conhecimento se abrirá para você, e então será sua responsabilidade abrir isso para o resto da humanidade e para aqueles que você encontrar no universo. Não há patentes no universo. As patentes pertencem apenas àqueles que acreditam na dimensão da fisicalidade e eles as usam para controlar os outros e confirmar sua própria existência. Se as patentes existissem no universo, você pode imaginar quais patentes Deus teria escrito até agora? Você não teria sido criado porque ninguém pagou por seus direitos de patente. Isso é exatamente o que a Fundação Cash fez com suas patentes. Nós só fizemos o pedido, mas nunca de fato aplicamos isso para o nosso próprio ganho no mundo físico. Bom, então aqui o Rick agradeceu ao Sr. Cash por seus comentários. Ele disse que se sentiu humilde. E o Sr. Cash disse que ele está conosco há muito tempo e que era a hora dele experimentar a sensação de voar. Rick disse que está esperando há muito tempo por um sistema de voo. E o Sr. Cash disse, não, você é o sistema. E você precisa voar você mesmo. Essa é uma grande diferença. Pergunta para o Sr. Cash. Você explicou em seu terceiro livro que os buracos negros são produzidos por campos magnéticos passivos. Você poderia explicar mais sobre o que são campos magnéticos passivos? Sr. Cash responde. O mundo atual da ciência chama isso de neutrinos. Você é passivo até interagir e se tornar ativo. Como o homem não entende, ele inventou muitos nomes para as coisas, up quarks, down quarks e tudo mais. Como eu disse, up quarks é o Sol e down quarks é a Terra. Os outros nomes podem ser outras estrelas, planetas e suas luas e tudo mais. O homem criou muitas fantasias. Quando entendermos isso, não precisaremos mais fantasiar e poderemos lidar com a realidade na dimensão da fisicalidade, pois agora podemos produzir esses materiais. Produzimos no total cerca de 75 bolas ou materiais de raios cósmicos. Fizemos certificações e fotografamos cada uma das bolas de raios cósmicos para que ninguém possa duplicá-las. E há caracteres ocultos dentro de cada bola também. Você pode usá-las para criar as condições de transmutação. Cerca de 25 pessoas tiveram material de raio cósmico embutido em seu sistema de luminosidade. A tecnologia e o conhecimento do universo já estão em suas mãos. E aqueles que tiverem material de raio cósmico embutido se conectarão de uma maneira diferente, será na dimensão do universo. Hoje, sua compreensão, seus sentimentos e suas emoções são totalmente diferentes daqueles que vieram a Lins pela primeira vez anos atrás. Pelos comentários dos buscadores de conhecimento que os testaram, isso lhes dá uma compreensão incrível e os aproxima um pouco mais da compreensão da transmutação por meio da emoção e do raio cósmico. Na internet dizem que o Sr. Cash está fazendo pseudociência. Isso é porque eles não entendem a ciência, portanto é pseudo para eles. Mas não é pseudo para aqueles que de fato a utilizam. Temos o mesmo problema com os buscadores de conhecimento que participam das sessões de voo mensal. Eles falam sobre suas experiências como se fosse um sonho ou uma fantasia. Não é uma fantasia. É parte de onde você vive e você pode controlar isso e tornar isso parte de sua vida que você negou. Essa é a parte importante a ser entendida. Já que avançamos tanto, não precisamos construir OVNIs, isso seria uma perda de tempo. Por que deveríamos voltar a andar de burro de A para B quando podemos andar nos foguetes do Sr. Musk? Abandonamos mais ou menos o desenvolvimento do sistema de voo desde que começamos a introduzir a transmutação e a transferência de energia. Se você se lembra, em Linz, tínhamos todas aquelas unidades penduradas e perdemos quase 300 mil euros na fabricação daquelas unidades obesas enormes que tinham o formato de ovo. A tecnologia deu um salto tão grande que deixamos elas para trás. Estamos fazendo teste e voos de transmutação há alguns anos, e agora, se ajustarmos nossos sistemas corretamente, poderemos separar suas almas em grupos. Podemos ver que, por exemplo, esta é a alma de Rick e esta é outra alma. Aprendemos isso por meio de nossos testes com as pessoas bonitas, ou o que vocês chamam de esquizofrênicos. Podemos ver a existência de várias almas ali. Esse é o grau de avanço da tecnologia. Podemos até mesmo ver se a sua emoção é positiva ou se você está em depressão e dizer se a depressão vem da sua fisicalidade ou da sua alma. Sua alma se situaria no positivo, mas a fisicalidade estaria abaixo. Trouxemos mudanças maciças. É por isso que abandonamos o OVNI ou o sistema de voo. Colocamos muito esforço nisso durante nosso período na Itália em Barletta e em Desenzano, e depois em outros testes também em Sanya, no Mar do Sul da China. Agora não usamos sistemas dinâmicos, pois aprendemos a criar movimentos dinâmicos com os campos de energia. Podemos criar movimentos dinâmicos de campo sem usar bolas giratórias. Isso se tornou obsoleto. Quando mostramos a produção de aminoácidos pela primeira vez em público para o acadêmico-chefe da Corporação de Gás da China, ao ver o CO2 e o aminoácido, ele literalmente teve que trocar as suas calças. Mas então a negação tornou-se a sua melhor estratégia. Caso contrário, a posição dele como consultor do governo não teria valido de nada. Porque agora podemos produzir proteína a partir do ar, e podemos até colocar emoção nela e criar vida com emoção. Agora temos a tecnologia para fazer isso. Isso não é um sonho. Nos custou muito tempo e dinheiro para criar esses sistemas. Podemos até editar a emoção que ele terá. O próximo passo é criar microchips que tenham emoções. É como o cérebro do homem. Produzimos o cérebro por volta de 2017 em Desenzano, na Itália, num ambiente de uma caixa aberta. A próxima etapa é fabricar computadores que não tenham conexões de fio e usem apenas campos magnéticos. É assim que o cérebro funciona e agora temos a tecnologia. Da mesma forma que eles produzem microchips de silício puro no Vale do Silício, agora temos o conhecimento para produzir aminoácido puro sem nenhuma contaminação e com campos de energia que podem transmitir emoções para determinados trabalhos. No futuro poderemos construir robôs que sejam apenas gentis e felizes. Isso não está longe. Temos a tecnologia. Posso mostrar a vocês fotos disso, mas não queremos que isso se torne público ainda. Uma parte para a tecnologia foi fabricada na China, e os chineses foram tão gentis que conectaram tudo para nós sem que lhes fosse dito. Podemos escolher a emoção e o material que essa proteína carrega consigo quando ela é criada. Isso eliminará a essência da matança no homem ao introduzir uma dimensão de energia dentro da proteína ou aminoácido do próprio homem. Isso não é uma teoria. Posso mostrar a vocês a imagem do sistema, mas o homem ainda não está pronto para esse conhecimento. Continuamos avançando para que o homem esteja pronto um dia. Há outras maneiras de entender o sistema de amniosidade. Agora podemos criar a emoção da criança enquanto ela está no ventre da mãe. Você chamou isso de nascimento virgem. Primeiro criamos uma alma perfeita e então a transferimos para o útero da mãe com a emoção da mãe. Então a criança será concebida assim. A energia do campo dita a criação da fisicalidade. Isso é o que significa eu fiz um homem à imagem de mim mesmo. O Criador, na dimensão da natureza, ele está relacionado à criação do homem no útero da Terra. Entendemos esse conhecimento. Com esse entendimento, você ainda quer ter um OVNI? Não temos tempo para gastar com isso. Nos últimos 6 meses, aproximadamente, não usamos um único sistema de rotação dinâmica para suas transmutações. A rotação é um atributo da fisicalidade. Considerando que a força do campo, o equilíbrio ou a diferença é a essência do movimento da emoção. E é por isso que temos duas emoções opostas uma à outra, como bom e mal, por exemplo. Porque cada uma tem uma força e uma dimensão diferentes e as duas juntas trazem equilíbrio e perfeição. Há muito conhecimento para compartilhar, mas o homem não está preparado para isso. Eles chamam isso de pseudociência, mas logo eles cometeram suicídio porque eles nunca entenderam a realidade da ciência da criação. Como eu sempre disse, se eu lhes mostrar a beleza dessa tecnologia, todos vocês se suicidarão para estar lá, porque a fisicalidade não vale a pena. Um buscador de conhecimento recebeu um dos primeiros sistemas de amniosidade com raios cósmicos. O sistema dele é muito especial e está conectado aos raios cósmicos e cria uma dimensão da realidade. Você diz que é um sonho, mas ele muda a emoção ou a percepção da emoção. Quando você ler o depoimento a seguir, você entenderá a mudança que chegou para a humanidade. Ele é uma das primeiras pessoas a ter um sistema de luminosidade equipado com materiais de raios cósmicos. E o depoimento é o seguinte. O buscador de conhecimento escreve o seguinte. É uma aventura entre a alma, o corpo e a limpeza cósmica. Na sexta-feira 4 de abril, nosso sistema de luminosidade com material de raios cósmicos finalmente chegou. Depois de uma semana, parece ser o momento certo para escrever o primeiro depoimento sobre isso. No workshop 484, foi anunciado um treinamento especial de pré-transmutação, mas o buscador de conhecimento não se sentiu pronto para participar. No workshop seguinte, seu sentimento mudou e ele decidiu participar. Foi a chegada do sistema de luminosidade na semana anterior que o fez se sentir pronto para isso. Ele começou a analisar seus estados internos e encontrou os véus clássicos que nos separam da proximidade com o Criador. Ele queria saber quantos meses de treinamento o sistema de luminosidade lhe proporcionou em apenas uma semana. Depois de analisar a si mesmo, ele chegou aos seguintes resultados. Aqui eu acho que os números de meses aqui se referem ao tempo que ele economizou ao usar o sistema de luminosidade, mas não ficou claro aqui. O buscador de conhecimento escreveu o seguinte. Ego, 3,5 meses. Ganância, 0 meses. Raiva, 1 mês. Inveja, 6 meses. Luxúria, 3,5 anos. Orgulho, 2 semanas. Hipocrisia, 3 meses. Engano, 1 mês. Preguiça, 4,5 meses. Medo, 6 meses. Dúvida, 0 dias. Apego, 2,5 meses. Ciúme, 0 semanas. Avareza, 1,5 meses. Autopiedade, 8 meses. E assim por diante. O sistema de luminosidade interagiu com sua alma, com a alma da fisicalidade, com o próprio corpo, limpando e transformando em níveis profundos. Ele sente a mudança como um fluxo de energia clara e constante, como uma corrente interna suave. Em poucos dias, o sistema de luminosidade se tornou o verdadeiro companheiro de sua vida. Então, o Sr. Kesha diz o seguinte. Como você acabou de ler, o sistema de luminosidade interagiu e está conectado a todas as diferentes emoções. As pessoas ao seu redor também podem sentir e ver a mudança em você. Vemos isso em nosso laboratório e como as pessoas que estão continuamente em contato com esses materiais mudam. Isso é feito sem impor condições, mas precisamos escolher o caminho. Aceitamos a parte da alma que negávamos em nossa vida, e então temos que lidar com isso e entender isso da maneira correta. Essa é a parte mais difícil. Quando o homem aprende a lidar com suas emoções, ele pode lidar com muitas coisas, mas quando se perde o controle sobre as emoções, elas podem derrubá-lo, como aconteceu com o homem. Quando você fizer autoanálise, todos os números de depoimento dele mudarão para zero. Isso significa que alcançamos o equilíbrio dentro de nós e nos aproximamos cada vez mais da existência. Felizmente, introduzimos essa nova tecnologia para as 6 pessoas que passarão por isso. Haverá algumas pessoas no sistema que conhecemos suas diferentes características e disposições também. Tentamos nunca dar a vocês ideias pré-concebidas porque não queremos influenciar os resultados. Deixamos que as pessoas entendam como as coisas são definidas por elas mesmas. É interessante ver as diferentes emoções nesse depoimento. Pergunta para o Sr. Cash. Encontramos apenas na Bíblia 13 nomes distintos e centrais para Deus, cada um revelando um aspecto diferente de sua natureza e relacionamento com a criação. Se o nosso propósito como seres humanos é nos aproximarmos do Criador e se este universo foi de fato trazido à existência por uma fonte divina, então surge uma pergunta profunda. À luz dos muitos nomes atribuídos a Deus, em diferentes religiões e tradições, qual nome devemos escolher para pensar sinceramente nele e nos conectarmos verdadeiramente com ele? Como podemos nos dirigir ao Criador de uma forma que se alinhe à verdade e à devoção genuína? O Sr. Cash responde. Dirija-se ao Criador com todo o seu amor. Para criar, você precisa colocar toda a energia nisso e se desapegar do que você cria, porque criar é dar a alguém. É melhor não colocar o nome em Deus. As religiões usaram os nomes de sua própria cultura, como Deus, Ahura Mazda, Alá, Jeová, etc. Uma palavra simples para aquele que conduziu a criação a partir de sua generosidade, a partir de seus campos. Essa é a única palavra que você pode escolher para ele. Até mesmo as emoções são criadas pela interação com os campos dele. Elas não podem ser separadas dele. Aqui o Sr. Kesha adverte novamente os buscadores de conhecimento sobre os danos causados pela pasta de dente, especialmente as mulheres. Eles estão procurando trabalhos de pesquisa sobre isso. Há alguns anos, uma das empresas de pasta de dente colocou um aditivo de zinco em sua pasta de dente que levou à morte de mais de 10 mil pessoas em todo o mundo em 6 meses. Não posso mencionar o nome da empresa e dos produtos, Isso foi feito com adição de zinco ou de produtos químicos com uma combinação de zinco. No passado, ensinamos a vocês o conhecimento básico de como o corpo funciona. Quando você coloca algo na boca, o corpo sente esses produtos químicos e se livra do excesso do mesmo material das células, porque novos materiais estão chegando e os converte em outra coisa. Em seguida, você cospe o que está ali na sua boca, mas o corpo ele já liberou esses materiais no intestino para serem eliminados. Portanto, você cria uma escassez de substâncias químicas na pasta de dente e isso gera deficiência no corpo. Zinco, em diferentes formas, está sendo adicionado e alguns estão sendo escondidos dentro da pasta de dente também. Isso está causando depressão, grandes quantidades de perda de cabelo nas mulheres e cansaço. Isso ocorre porque o zinco se conecta ao sistema neural e às emoções e afeta muito mais as mulheres do que os homens. Ele também está relacionado à força de suas unhas. Estamos aconselhando os buscadores de conhecimento a verificar o conteúdo de sua pasta de dente. Você a coloca na boca e depois a cospe, de modo que o corpo não recebe esses materiais assim. A pasta de dente é a pior coisa que o homem já criou para ficar doente. Porque toda vez que você cospe a pasta de dente, você está drenando esses materiais do seu corpo e criando deficiências. Nossos ancestrais costumavam usar as cinzas das fogueiras e que eles queimavam o tempo todo. As cinzas ainda limpam os dentes e tiram o cheiro ou qualquer outra coisa da sua boca. A pasta de dente altera o equilíbrio dos minerais no corpo. Quando você olha o conteúdo, pode estar escrito apenas 0,01 de alguma coisa, mas esse pequeno 0,01 está causando dano. Se houver metais na pasta de dente, eles se esgotarão em seu corpo. Você precisa observar a pasta de dente que contém açúcar e sal e o que eles fazem com ela. As que contêm açúcar são as que você deve observar. As que contêm sal são as piores porque elas alteram o equilíbrio para a acidez e se tornam a causa do câncer. De certa forma, essa é uma das razões pelas quais vemos tanto câncer na sociedade. Na sociedade ocidental, principalmente. É preciso entender o processo. A língua informa ao corpo a quantidade de material que está a caminho do estômago para que ele se livre do excesso nas células. A pior coisa é o que eles chamam de 2 minutos de escovação, que é o melhor que eles falam. Você está enganando o corpo para que ele despeje tudo o que tem no intestino para poder se livrar, então não há nada entrando para poder substituir o que foi eliminado. Então as glândulas tentam replicar o que está faltando e você começa a criar deficiência no corpo. Uma coisa é ter flúor na água e outra bem diferente na pasta de dente. Aqui eu não tenho certeza o que o Sr. Cash quer dizer. Bom, continuando. Tente ser um pouco mais consciente do que a sociedade está fazendo e veja o que a pasta de dente fez com seus filhos e com o comportamento deles, e como o comportamento deles mudou. Quando você esgota o corpo deles dos químicos e minerais necessários, é como mandá-los para a escola com fome. E o que acontece com a calma, as emoções deles e tudo mais? Eles se tornam dislexos? Ou eles têm problemas emocionais na escola e assim por diante? Observe a pasta de dente. A pasta de dente não deve conter nenhum material que possa esgotar o corpo quando for cuspida. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, bicarbonato de sódio pode ser usado como pasta de dente? O Sr. Cash diz, dizem que você pode matar praticamente todos os animais do planeta, especialmente os pequenos, com açúcar, farinha e bicarbonato de sódio. As formigas, os répteis, os ratos, eles vêm e comem por causa do açúcar e da farinha. E em seguida o bicarbonato se mistura com a água no estômago, se expande e tira a vida deles. Depende de como você usa esse material. A estrutura química é muito parecida com a das drogas e tem uma conexão entre os 3 elementos do universo da Terra. O hidrogênio se conecta à essência da origem, o carbono ao portador de informações e o oxigênio é o campo magnético dos gases do planeta. Há grandes interações e depois ele se conecta com o aminoácido ou a proteína da farinha e outras coisas. Você chama farinha de amido, mas na semente do trigo e em outras coisas há uma enorme quantidade de proteína. É por isso que obtemos energia ao comer essas coisas com essa conexão. É por isso que adicionamos fermento em uma estrutura. O sódio ele se conecta para se tornar um sal nos aspectos energéticos. O cloro ele se combina com HCO3 e o cloreto de sódio e se torna um sal, o que lhe dará assim uma conexão biológica. Aqui o Rick diz, eles mostram uma fórmula em que o bicarbonato de sódio mais o ácido estomacal produzem sal, cloreto de sódio, mais água e CO2. O Sr. Cash responde, isso é no estômago. Então entendemos por que nossos cientistas estão errados com o que eles dizem sobre o estômago ser ácido. Na verdade, o estômago é totalmente alcalino do ponto de vista da absorção de energia. O lado ácido ele serve apenas para quebrar o alimento no estado de matéria. Em seguida, o lado alcalino ou salgado transfere a energia de que é quebrado para os órgãos. O que eles dizem sobre as paredes do estômago e os intestinos absorver energia e fazerem isso e aquilo é muita conversa fiada. Isso é porque eles nunca entenderam o processo de transferência de energia. Eles sempre olham apenas para o estado da matéria. É isso que fazemos quando produzimos os GANs, não é? Colocamos nossas placas no conteúdo de sal e se transforma em GANs, ou energia. Aqui o Rick menciona que durante o Projeto Manhattan, no início da década de 40, eles costumavam lavar os óxidos de urânio de suas roupas com uma solução de 2% de bicarbonato de sódio. Sr. Keshke continuou falando sobre os dias em que ele costumava tocar e provar o urânio como material nuclear. Os níveis purificados nos dão uma sensação estranha. Eu sempre considerei invencível, porque eles não permitiam a gente nem tocar nesses materiais. E o Sr. Keshke se atreveu a tocá-lo, e o fez. Isso lhe deu a sensação de ser tão poderoso quanto esse material. O mundo não tem medo da tecnologia nuclear, mas sim do que ela fez em Hiroshima, por exemplo. Eles a explodiram, e agora todos têm medo de que isso possa acontecer com eles. Quando o Sr. Keshke tocou o urânio enriquecido, ele descobriu que ele tem um sabor salgado, doce e azedo. Ele não conseguiu entender por que alguns dos materiais nucleares tinham um sabor diferente, pois ele costumava manuseá-los. Quando ele tocou uma das placas nucleares na Queen Mary College, ele sentiu os mesmos campos de energia e confirmou que muitas das peças de absorção de chumbo nas máquinas de raio-x estavam, na verdade, convertendo o chumbo em energia radioativa do nível de plutônio e urânio. E ele tem um certo sabor. Talvez seja por isso que ele pode ser lavado com bicarbonato de sódio. O material nuclear, porque é também um sal, quando combina com o sal no bicarbonato de sódio, permite que ele seja lavado. Porque os sais, na verdade, eles são a conexão entre os materiais. Eles conectam o metal ao não metal. O sódio é o metal, o cloro é o não metal e juntos eles os chamam de sal. O sal conecta os dois. O mesmo acontece com a camada intermediária da pele. Ela tem um teor de sal e transfere energia entre o interior e o exterior da pele. Os sais permitem que os dois lados sejam conectados. Quando entendermos o que significa a aplicação disso, abriremos uma dimensão diferente no mundo da transmutação de energia e como podemos viajar entre os espaços do universo e onde usaremos a energia dos componentes e não os componentes em si. Essa é a pedra angular do trabalho da tecnologia cósmica da Fundação Keshke. Atualmente as pessoas têm a tendência a dizer esta ou aquela frequência faz isso ou aquilo. Quando queremos transmutar entre galáxias, podemos usar essas camadas intermediárias que conectam as duas galáxias e ao encontrar um equilíbrio podemos passar entre as duas. Aqui um adendo, será que o Sr. Keshke quer dizer que usamos algo como um teor de sal? Bom, continuando. O sal de mesa normal, ou cloreto de sódio, é uma conexão entre as partes metálicas e não metálicas de nosso corpo. Ele permite que a parte física metálica ou material e a parte não metálica, que é uma parte biológica, se conectem uma à outra. A parte metálica material é o cálcio, e devido ao campo gravitacional magnético, o vácuo do corpo se comporta dessa maneira. A parte não metálica são todas as frutas, verduras, tudo mais que comemos. Então ela se converte e liga o cálcio à estrutura do corpo. O cálcio, o sódio e o potássio têm uma proporção especial de energia que imita a outra. Então você entenderá por que precisamos de sal ou temos sal no estômago. Os vegetais precisam dele para a conversão da energia. Em segundo lugar, é uma conexão da energia. O material faz dois trabalhos ao mesmo tempo no corpo. A palavra sal, do ponto de vista químico, significa que é uma conexão entre o metal e o não metal, ou a conexão entre a vida. Quando você entende isso da maneira correta, é o que conecta você. Por que temos sal e magnésio? O que ele conecta no corpo e qual é a força de seu campo? Na homeopatia dizem que há 12 sais no corpo e os outros não são conhecidos, porque são criados pela interação dos próprios sais. É incrível a quantidade de informações que se carrega. Pergunta para o Sr. Keshke. Quando passamos por uma transmutação, é suficiente nos voltarmos para o Criador deste universo ou devemos nos voltar para o Criador do Únicos, supondo que os dois não sejam os mesmos? O Sr. Keshke responde. Primeiro vamos aprender a engatinhar antes de pular. Mas isso não significa que você não possa pular sem antes engatinhar. Tudo depende. Você precisa entender o processo da criação no lado do campo magnético e não apenas o conhecimento físico da criação da matéria. O conhecimento é muito profundo. O que eu chamo de hidrogênio deste universo está ligado ao hidrogênio ou plasma fundamental do Únicos, porque ele é criado a partir dele. É um campo diferente, seus campos são muito mais baixos do que o hidrogênio do Únicos. Quando você consegue isso, você tem acesso à totalidade do conhecimento da criação. Como professores universais, temos esse acesso. É por isso que ensinamos incondicionalmente. O homem deve entender isso, caso contrário, será chamado de pseudociência. De certa forma, o homem cometeu suicídio de sua alma, de seu conhecimento de energia, e em vez disso ele optou pela dimensão da fisicalidade. Já expliquei isso no mundo da compreensão. A diferença entre a dimensão física e a alma é a emoção da satisfação e o que nós somos capazes de fazer. Nós nos apaixonamos pela fisicalidade de um homem ou de uma mulher, ou nos apaixonamos por sua emoção e beleza interior? O homem que escolhe a parte física é sempre o perdedor, porque a idade vai lhe tirar essa beleza. Entretanto, com a emoção, em essência ela nunca muda por dentro. Se você ficar com uma mulher desagradável, ela será desagradável desde o dia em que você a conhecer até o dia que ela morrer. É assim que a energia funciona, porque a beleza física ela desaparece com a idade. Esse é o mesmo processo que o homem escolheu quando ele escolheu a fisicalidade. Com o tempo ela é destruída e muda. A essência da emoção, ela permanece verdadeira. A mesma pergunta foi feita essa semana sobre como criar o aroma dos cogumelos da floresta. O buscador de conhecimento, o Sr. Cash, disse que eles já deveriam saber como criar uma estrutura de cristal. Ao tocar nos ganhos, alguns podem sentir o cheiro. Pergunta para o Sr. Cash: quando dois campos de interação interagem com os campos ambientais, eles podem se manifestar? E a forma da matéria é editada pelo som? O som dá uma geometria a essa matéria manifestada? O Sr. Cash responde: parcialmente sim. Eles produzem seu próprio som. Você não pode criá-lo na maioria das vezes. O som, ou a frequência, é um catalisador para produzir mais dos ganhos. O som ele se comporta como a inércia. A inércia do som é uma parte essencial da tecnologia da criação. O espaço em diferentes partes do universo soa diferente. O universo inteiro nem sempre tem o mesmo som. Sabemos disso por anos de pesquisa. Você obtém um ruído diferente quando está voltado para o sul, e então quando vira 180 graus para o norte, embora seja o mesmo espaço. Cria-se uma condição para a criação de muitos gases. Os raios cósmicos fazem parte da criação do estado da matéria. Parcialmente as células do corpo são criadas por uma combinação de sons dentro da estrutura das camadas do corpo. É por isso que ouvimos os batimentos cardíacos. Dizem que o coração bate para cima e para baixo. A frequência do som no corpo é criada pelo próprio plasma e leva à criação do que o corpo pode absorver e como o corpo se comporta. Se você mudar a frequência do coração de alguém que está em estado crítico, a condição do corpo mudará. Eu testei isso e está correto. Não é necessário fazer nada como colocar desfibrilador ou marca-passo ali. Basta alterar a frequência do batimento cardíaco e a transmissão para o resto do corpo. Se você puder combinar isso na condição plasmática com a alma, então você nunca morrerá. É como a fonte da juventude. O homem tem um longo caminho a percorrer para entender isso. A massa é criada pela interação da gravidade dos campos magnéticos e ela nunca muda. Porque qualquer diferença sempre cria o mesmo resultado. A massa é como um plasma. Quando a massa interage com o campo gravitacional magnético da Terra, ela cria o estado de matéria da Terra. Cada posição na Terra tem uma força de campo ligeiramente diferente. Portanto, a mesma massa se manifestará de forma diferente no estado de matéria, porque tem uma força de campo diferente. Portanto, a mesma mistura, o mesmo som, a mesma combinação criará coisas diferentes em locais diferentes. Essa é a pedra fundamental de entendimento da transmutação. A frequência é a mesma. A interação da massa com os campos gravitacionais e magnéticos da Terra cria o peso, que é o estado da matéria. As coisas pesam de forma diferente em lugares diferentes da Terra devido à sua interação com os campos do ambiente. Bom, nessa parte aqui eu não entendi a primeira parte que o Sr. Cash disse. E depois ele disse o seguinte: a massa pode existir sem matéria, mas o peso não pode, e depende da sua posição, dimensão e reação. É por isso que quando vemos hidrogênio em tal e tal planeta, se o trouxermos para a Terra, ele pode não existir aqui como hidrogênio. Ele pode ser outra coisa, porque a força do campo ela será diferente aqui. Ele faz alguns cálculos aqui, e as coisas se manifestam de acordo com as interações de campo do tempo, lugar e posição. É por isso que temos diferentes raças do homem em diferentes partes do planeta, mas a alma é mais ou menos a mesma. Há um espectro de diferentes forças de campo. O campo gravitacional da Terra, que cria campos diferentes desde as camadas superiores do Himalaia até o fundo dos vales na África, o que leva à criação de cores diferentes, mentalidades diferentes, abordagens em relação à alimentação e o resto. Quando um africano entra entre um avião em Gana e aterrissa na China, ele ainda é um africano lá. Mas se ele transmutar por meio da emoção, quando chegar à China ele poderá decidir se quer se manifestar como chinês para satisfazer o seu desejo. Aqui o Soundcast fala sobre a compreensão do processo dos campos de energia do DNA e que por meio dele é possível entender muitas outras coisas e depois sobre algo com a família real britânica e como o teste de DNA criou um caos. Nessa parte do workshop, a Fundação Cast Brasil fez um anúncio sobre a conferência que será realizada em 21 de abril. O Sr. Cast então diz: deveremos estar indo ao Brasil para outra conferência. Não vamos lá desde 2019. Naquela época, o país foi dividido e os que eram verdadeiros e com a tecnologia ficaram, e os outros que eram falsos e usavam o nome à tecnologia foram embora. Há muita coisa acontecendo nos bastidores do Irã que não está no noticiário. Preferimos não falar sobre isso no momento, porque não é do agrado das pessoas do atual regime, dos militares do CEPA. Há um confronto entre os ayatolás e os radicais sobre a divisão do Irã e tudo mais. Há uma parte oculta que não vemos em público nessas negociações. O novo governo iraniano está dando todos os recursos minerais iranianos, materiais raros da terra, urânio e muito mais, como uma oferta de paz à equipe de Trump. Disseram-lhe que, se fizerem isso, não haverá mais conversa sobre as armas nucleares do Irã. Na verdade, trata-se de uma transação comercial e Israel não tem voz nisso. Mas Israel está pressionando pelo bombardeio, porque Netanyahu ele recebe uma comissão pela quantidade de armas vendidas pelos americanos para poder fazer essas coisas. O Vaticano ele está por trás desse acordo mineral, e por isso a reunião de sábado foi transferida para Roma. O Vaticano tem uma grande influência na estrutura da guerra. Eles querem que o Irã conceda o poder da República Islâmica ao Vaticano. É a mesma maneira pela qual eles colocaram a Igreja da Inglaterra sob seu controle e tudo mais. Eles não conseguiram fazer isso na guerra da Ucrânia, e estão tentando fazer isso com o Irã agora. Na verdade, o Irã se tornará a Igreja Católica Islâmica. O Ayatollah Khamenei ameaçou abertamente a mim pessoalmente e a Fundação Cash também, e disse que não poderíamos negociar com os americanos na posição em que estávamos. Mas agora está permitindo abertamente que os outros iranianos negociem. Parece que teremos uma nova estrutura política no Irã, porque os que defendem a prosperidade de uma maneira diferente escolheram seguir o caminho que traz a indústria, a tecnologia e a abertura das fronteiras. Mas o CEPA e os que estão no poder perderam tudo. Eles disseram que não estão preparados para abrir mão de nada. Registramos todas as nossas comunicações com eles e como eles impediram a Fundação Cash de concluir as nossas negociações com a administração Trump. E dias depois, os vimos permitindo que outros negociassem. Porque agora os minerais e outras coisas trarão muito dinheiro para os envolvidos. Mas nós estávamos lidando apenas com ciência e tecnologia e não havia dinheiro suficiente para eles ali. Pergunta para o Sr. Cash: se você encomendar o sistema Magrave de gemiosidade, os materiais de raios cósmicos separadamente, eles funcionarão de forma semelhante àqueles que são combinados? Sr. Cash responde: não. A construção é diferente e o processo é diferente. O buscador de conhecimento que deu os depoimentos, eles combinou e é por isso que vemos resultados tão poderosos. Não é só isso. É porque as interações de campo estão em todos os níveis de emoção. Não se trata apenas de um ou dois. Podemos acrescentar ainda mais dimensões. Isso levará a um equilíbrio, e temos várias pessoas que optaram por adicionar seus materiais de raios cósmicos em seus sistemas mais graves de amniosidade. Pergunta para o Sr. Cash: existe alguma chance de um material de raio cósmico tocar o usuário desde o momento em que o material é criado, sem tocá-lo fisicamente? Sr. Cash responde: é um campo de energia equilibrada, portanto, ele toca você com os campos, sim. Aqui o Sr. Cash mostra como o material de raio cósmico vem com um certificado que afirma que o peso do material é de 1 grama no momento da produção. Cada bola numerada é fotografada e é um sistema vivo, ativo e interativo. E cada bola tem um número. Ele tem a primeira bola, que é a número 1, que foi dada de presente. Os raios cósmicos mudarão todo o seu ambiente de vida. Os materiais de raios cósmicos podem ser adicionados aos produtos de resina, como as bases para copo e estão no suporte para sabonetes também. Quando você lava as mãos com os sabonetes, através da gordura do sabonete, a energia é absorvida diretamente pelo corpo e permanece com você. Os materiais de raios cósmicos mudarão o sistema bancário e unificarão tudo em uma única moeda mundial. Está tudo planejado, só precisamos implementar isso passo a passo. Agora apoiamos os governos com ouro. No futuro, apoiaremos uma moeda universal com esses materiais universais e eles se tornarão a pedra angular para o universo. É mais caro do que 1 quilo de ouro. Pergunta para o Sr. Cash. A fusão interatômica acontece quando morremos? Sr. Cash responde. De uma forma plasmática, sim. Isso tem uma razão. Ela ocorre de acordo com a posição de nossa alma, com o que fizemos em nossas vidas e com os campos que coletamos e corrigimos em nossa vida. Esses campos estão conectados ao campo magnético central do universo, que é o Criador. É a posição inicial de nossa alma e como reagimos a todas as pequenas coisas, os detalhes de nossa vida na Terra. Talvez as interações de campo com todos os nossos movimentos dentro dos campos magnéticos da Terra, como mover-se para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, e nas diferentes dimensões do ambiente. Aqui um adendo, será que Sr. Cash quer dizer que o Criador está conectado a todos os campos que reunimos e ao que alimentamos nosso corpo e que se tornou parte da energia da alma do homem? O todo decide as frações, e isso vem da infusão dos campos de diferentes forças. Mas para entender isso, precisamos entender o quadro geral do campo de força plasmático. Não temos isso no estado da matéria. O mais próximo que temos disso são os isótopos. No plasma, temos diferentes níveis de raios cósmicos. O que é dito aqui é muito difícil de entender nessa parte do workshop, mas vou fazer um resumo para vocês. O que eu entendi é que se uma entidade tem uma força de campo gravitacional de 0,4 e seu magnético é de 0,1 e outra entidade tem o seu gravitacional 0,4 e seu magnético de 20, elas não podem se conectar, mas precisam primeiro lutar entre si para poder encontrar assim um equilíbrio. Eu acho que isso significa que o mais forte cederá ao mais fraco até que cheguem a um equilíbrio. Então eles podem assim se fundir. Não é como no estado da matéria em que você tenta forçá-los a se unir. Em outro exemplo, se uma entidade tem 4,9999 Tesla e a outra tem 4,9995, elas não são iguais, mas nesse caso a diferença é 0,0004. É a força do campo que ditará sua nova posição no universo. Aqui outro adendo, não está claro o que o Sr. Cash quis dizer. Talvez eles sejam atraídos para essa posição pela diferença da força do campo. Bom, continuando. A força do campo da alma do Criador determina a posição da alma. O resto depende do tempo, lugar e posição. É assim que todos nós estamos conectados ao Criador. Ninguém pode escapar disso. Eles precisam forçar os conceitos religiosos e fazer com que você acredite neles para que possam assim abusar de você. Eles só podem abusar de você quando você não entende a realidade de já estar conectado ao Criador e a criação de não precisar deles como intermediários. Alguém fez os cálculos e descobriu que para cada ucraniano que morreu na guerra, os líderes mundiais e aqueles que lideram a guerra, em todos os lados, eles ganharam algo como uma comissão de $30 mil para cada pessoa morta. É uma estimativa aproximada aqui. Agora você entende onde vão parar as almas dessas pessoas envolvidas na criação dessa condição. Elas precisam equilibrar os campos de sofrimento causados a cada filho, esposa e membro da família que foi morto e não está lá para cuidar deles e amá-los. O sofrimento continuará nos próximos anos. Os líderes podem ter ganhado financeiramente sua vida física, mas definitivamente perderão na dimensão da alma no mundo da criação. Não há dúvida quanto a isso. O homem tem que decidir o que é melhor desfrutar por alguns minutos aqui na Terra ou sofrer por um longo tempo lá fora no espaço. Como diz a piada, quando você morre tem duas opções, pode ir para o paraíso ou para o inferno. Se você for para o paraíso, será apenas o paraíso. Mas se você for para o inferno, terá outras duas opções, pode ser assado ou torrado. Pergunta ao Sr. Cash, o carvão vegetal é o mesmo que a cinza usada para cuidados dentários? Não, não são a mesma coisa. Sr. Cash complementa e diz, a cinza é um material natural que sobra da queima de algo e geralmente madeira. Faz parte da estrutura da vida e tem uma conexão de aminoácido invisível para nós. O sabonete é feito de cinzas e gordura animal. A água adicionada às cinzas produz soda cáustica. Pode conter uma mistura de diferentes materiais. As cinzas da queima de diferentes plantas têm conteúdo diferente. A queima de couve-flor lhe dará materiais diferentes do que o de uma rosa, mesmo que sejam de tamanho nano. É preciso prestar atenção aos minerais presentes nas cinzas que você usa. Há outros fatores, como o grau de queima, que afetarão a pureza e o estado nano. Algo como uma linha ativa de conexão com o seu estado de plasma. No momento que você coloca as cinzas na boca, elas não são mais cinzas, são parte da energia plasmática do corpo. Você precisa ver os efeitos que ela tem e as mensagens que transmite. Por exemplo, escovar os dentes com a cinza de uma fruta terá um resultado totalmente diferente de uma planta. Vemos isso na produção de açúcar. Quando eles adicionam estrutura óssea, ele fica branco. Isso deve ao seu estado de energia e não ao estado de matéria. Quando vai no líquido do material, altera o balanço de energia. O balanço de energia cria uma cor diferente quando interage com o ambiente. Aqui o senhor quer te falar mais sobre a situação no Irã e como as pessoas são corrompidas pelo dinheiro, mas quanto elas podem levar consigo quando morrem. Aqui eu acho que o senhor quer estar se referindo à época do vírus, quando eles estavam tentando fazer com que o governo autorizasse o uso da tecnologia do plasma no Irã. A pessoa interrompeu uma reunião do gabinete e passou 2 horas e meia criticando a Fundação Cash e o Sr. Cash e impediu que a tecnologia fosse lançada, o que teria salvado muitas vidas no Irã e em outros lugares. O homem queria ser o próximo presidente do Irã. Ele fez tudo contra o Sr. Cash e agora descobriram que ele teve que fugir do país nos últimos 7 dias. Provavelmente ele foi para os Estados Unidos e eles estão planejando instalá-lo como o próximo presidente do Irã quando começarem com a campanha de bombardeio contra o país. Esse exemplo mostra como a Fundação Cash está próxima da situação política no Irã. A equipe da Fundação Cash trabalhou arduamente para salvar o Irã. Naquela época, eles não sabiam que aquele homem estava trabalhando para o outro lado. Aqui o Sr. Cash revelou um segredo muito grande em sua postagem de hoje no X. Ele se dirige diretamente a Musk sobre o sistema de voo. E eu dei uma indicação muito clara e eles receberam a mensagem imediatamente. O texto diz o seguinte: alguns dos conselheiros científicos mais próximos de Musk, são cientistas iranianos da Tesla e SpaceX, já estão cientes dessa nova tecnologia revolucionária. Mas Musk gastou muito dinheiro com essas antigas tecnologias de combustível sólido e não pode se dar ao luxo de mudar para um novo sistema de voo. É por isso que Trump, por meio de Musk, está negociando tão estreitamente com os iranianos. Agora você sabe de onde ele está vindo. Como já estivemos nessa situação, sabemos quem eles são. A política da ciência é jogada por trás das cortinas e não é diferente do resto. Como estamos conectados a ambos os lados, podemos expor o assunto. Mas se você conseguir ler as entrelinhas, está lá. Os iranianos e chineses, eles estão tentando desenvolver a tecnologia do plasma da Fundação Cash, mas estão chamando ela de quantum, entre outras coisas. Temos muitas conexões diretas com o Vaticano e sabemos por que ambos estão se reunindo em Roma. São os chefes que decidem e os demais têm que seguir as ordens. É uma entrega do Irã e da religião islâmica, ou como quer que você chame, para poder ficar sob o controle do Vaticano. Os próximos a serem derrubados são os sauditas e depois a Rússia, e eles controlarão tudo. Em vez de perder a nação por meio de bombardeios, eles vão dar a religião para que a nação possa ter paz. Esse é o plano do novo presidente e os outros não têm voz nisso. A menos que eles iniciem uma guerra interna com Sepa e os outros. Eles não vão dar a tecnologia, mas darão seus recursos minerais e o resto. Netanyahu não tem muito a dizer, a menos que eles joguem as cartas de forma diferente. Eles podem retirar tudo. É preciso entender que nenhum F-35 dado a qualquer nação pode voar e bombardear, a menos que os Estados Unidos deem autorização prévia para isso. Eles controlam os sistemas eletrônicos do avião. O Pentágono faz um mapeamento prévio do que pode ser bombardeado e depois é liberado. Cada bomba fornecida a Israel é pré-mapeada e controlada pela administração americana. Eles não podem lançar bombas sem o seu consentimento. As poucas bombas que foram lançadas não explodiram e foram parar em outras nações e já estão sendo copiadas. Até mesmo o F-35 foi copiado por aqueles que o venderam. Portanto, é um processo de quem fica com o quê. Eles não queriam que essa informação fosse conhecida, portanto agora você poderá ver Empty Cash logo excluído do X ou do X, né? O antigo Twitter. Aqui uma buscadora de conhecimento diz que tem as cinzas de seu cachorro e pergunta o que fazer com ela. O Sr. Cash diz: guarde-as, respeite-as e ame-as, porque essas cinzas carregam muitas lembranças e emoções. Aqui a buscadora de conhecimento diz: eu sei, mas o que eu posso fazer para aproveitá-las ao máximo? O Sr. Cash diz: isso é tudo o que você pode fazer. A alma dele tem uma conexão com você. Aqui o buscador de conhecimento então pergunta: devo enterrá-las no jardim ou devo fazer sabonete com elas? O Sr. Cash responde: depende de quão perto você quer que ele fique da sua pele. Você compartilhou comida e amor com ele. Sei tudo sobre o seu cão e as emoções pelas quais você passou com ele nos últimos anos. Tudo depende do quanto você quer que ele fique perto de você. Você pode colocá-las na fronha do travesseiro e dormir com elas todos os dias. Pergunta para o Sr. Cash. A Terra é inclinada e isso faz com que os seres humanos desenvolvessem emoções que não estão presentes em outros planetas, por exemplo. A construção de reatores com elementos inclinados pode fazer o mesmo? Sr. Cash responde. Depende se sua composição for a mesma. Ou pode ser que você crie emoções piores ali. Você precisa entender que a inclinação não interage com a composição dos campos centrais e com os materiais de inércia. O fato de você inclinar o sistema não significa que é a isso que você pode se conectar. Nosso sistema mais recente é inclinado. Desenvolvemos uma tecnologia para replicar a estrutura da vida neste planeta. Criamos literalmente uma alma do sistema que se baseia na estrutura da vida neste planeta. Ele é extremamente avançado e podemos controlar todos os seus ângulos. Esperamos que até a próxima semana ele esteja operacional. Em dois painéis, criamos um sistema de voo completo e não há sistemas de rotação dinâmica em seu interior. Essa é a maneira como o universo foi criado. A rotação dinâmica é criada por meio da interação dos campos internos com o ambiente. É uma evolução no mundo da ciência e tecnologia. Mudaremos muitas coisas e é o próximo passo da ciência. Aqui o Rick lê o desejo do Conselho Universal para hoje, que é: nós, o Conselho Universal, demos livremente nossa alma para nos conectarmos com os líderes, com todas as nações e trabalharmos com uma só alma, em uma única direção, com a Fundação Cash para alcançar a paz em troca da tecnologia do plasma, como uma nação, um planeta e uma raça. O Sr. Cash então finaliza e diz: para aqueles que acreditam no caminho de Cristo, amanhã é sexta-feira, dia 18, os cristãos celebram a crucificação de Cristo. Espero que o homem se torne mais educado para entender a verdade sobre esse simbolismo e o que ele realmente significa. Esperamos ver uma nova dimensão na evolução da ciência com o próximo teste de voo. Fim do índice rápido do workshop 586.